desse amor. E de repente veio sem avisar, e fez o sol sair, e fez o céu brilhar, e me fez sorrir pra nunca mais chorar. Se eu te mostrar esse meu jeito fiel, que tantas vezes ninguém quis enxergar, só o tempo vai dizer. Você tem que acreditar, tem um amor maior, todo pra te dar. Eu não sou daqueles de jurar, mas eu prometo te querer. Se no inverno me esfriar, eu sou verão pra te aquecer. Já fiz de tudo e faço tudo por você. Eu não sou daqueles de jurar, mas eu prometo te querer. Se no inverno esfriar, eu sou verão pra te aquecer. Já fiz de tudo e faço tudo, tudo por você. Eu não consigo esconder esse amor, de repente veio sem avisar, e fez o sol sair, e fez o céu brilhar, e me fez sorrir pra nunca mais chorar. Se eu te mostrar esse meu jeito fiel, que tantas vezes ninguém quis enxergar, só o tempo vai dizer. Você tem que acreditar, tem um amor maior, todo pra te dar. Ei, não sou daqueles de jurar, mas eu prometo te querer. Se no inverno resfriar, eu sou verão pra te aquecer. Já fiz de tudo.